Ora, bom dia, pessoas lindas e maravilhosas. Cá estamos nós, mais uma vez, na rua, que é o nosso escritório favorito. É precisamente estarmos aqui nas ações com as pessoas. Hoje estamos... Hoje estamos aqui diante do Parlamento da Assembleia da República Portuguesa, aqui em São Bento. Temos esta vigília do coletivo Vozes de Dentro, precisamente para dar voz às pessoas que estão presas, né? Estão enclausuradas neste país. E hoje, em concreto, estamos aqui porque... E o motivo desta vigília é precisamente reclamar desta amnistia, desta vinda do Papa. E para quem não sabe, mas o Papa estará cá a partir do dia 2 de agosto. Será a sétima vez que temos um Papa em Portugal, neste caso a segunda vez deste Papa Francisco. E pelos vistos, a vinda do Papa faz com que tenhamos esta amnistia, neste caso a amnistia papal. Só que desta vez, e ao contrário das outras vezes, a amnistia desta vez é só para jovens entre os 16 e os 30 anos. E o motivo desta vigília hoje será precisamente mostrar que a amnistia devia ser mais abrangente, né? Não se ficar apenas por jovens, quando temos milhares de pessoas de várias idades, algumas delas idades avançadas, estão presas. Já agora, mais dados sobre esta amnistia. Diz também que cai sobre infrações penais praticadas até 19 de junho de 2023 e abarca apenas pessoas entre os 16 e os 30 anos de idade, com perdão de um ano para todas as pessoas até penas de até 8 anos de prisão ou de 1000 euros de infração. Como sempre nestas amnistias, não contam os crimes de homicídio, infanticídio, violência doméstica, mutilação genital, maus-tratos, ofensas à integridade física graves, casamento forçado, sequestro, crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, a extorsão, a discriminação, incitamento ao ódio e à violência, tráfico de influências, branqueamento de capitais ou corrupção. Ou seja, estas são algumas dos crimes não contemplados precisamente por esta... amnistia. Já agora, para dizer, se quiserem, podem juntar-se. Nós estamos aqui na rua, como sempre, né? Este evento era para ter começado às 11 da manhã, mas não esquecendo que a maior parte das pessoas familiares vivem nas zonas periféricas, como temos aqui, mais uma vez, a Casa do Povo, né? Infelizmente, temos aqui poucas famílias, também não podemos esquecer que é terça-feira de manhã, é dia de trabalho, portanto é complicado termos aqui as pessoas presentes. Mas isto para dizer que vocês também, se quiserem juntar-se aqui às Vozes de Dentro, ou ainda, se quiserem, podem também me seguir a sua página, salvo erro, no Facebook. E nós vamos continuar aqui mais um bocadinho. Thank you. submetido a 19 de junho. No! direitos pessoas que familiares e aquelas pessoas já se encontraram em situação de abrangidas precisamente com esta amnistia, se ela fosse um bocadinho alada, em termos de dados, faz área de limite. Compreendemos que sejam jornadas da juventude, e seja da juventude, mas esta nota não merece. Se para algum, não esquece de uma amnistia na altura da pandemia, né? Se abrir alguma margem, mas desta vez nós apenas temos que esta amnistia seja para todos, né? Já estranho que hoje é às horas, mas queria aqui um senhor quando o governo estão dizendo que são recados, há bem a polícia, mas não basta as polícias de verdade, mas não vai dar nada, mas pronto, faz parte. Bom, mas o pai, já agora não sei se o som dá bom, espero que sim, senão está muito fraco, já não sei se às tantas são eles que bloqueiam o sinal, não temos qualidade de imagem.